Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa das Palavras de Esperança desta sexta-feira, 10 de abril, em que olhamos para a liturgia de domingo, dia 12 de abril. Vamos concentrar-nos no domingo da Divina Misericórdia, que é também o dia da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital. Seu Padre António, bom dia. Obrigada por estar connosco em mais um programa das nossas Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Saudações de Páscoa. Páscoa é algo muito importante, celebra-se durante uma semana. Então, continuação de Feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes. E vamos então, com alegria, pensar neste próximo domingo. Acabámos de escutar que é o dia da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital e, por isso, também um dia muito especial para nós. Iremos ter uma única celebração, que será a missa às 10 horas no adro da Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, em que convidamos todas as nossas paróquias a poderem participar, também as nossas irmandades. É um dia especial em que recordamos o nosso padroeiro, São João Paulo II. Então será a celebração da Eucaristia, que será presidida pelo Senhor Vigário-Geral, que virá estar connosco. Então também um momento, penso, bom. Ele nunca esteve connosco aqui numa celebração, a presidir uma celebração. Então, Vigário-Geral da Diocese. Da Diocese de Coimbra, Portanto é, digamos assim, a seguir ao seu bispo, o ajudante principal do seu bispo, que também o representa. Então é um momento também de poder conhecer um pouquinho a nossa realidade e depois também interceder por nós nos diálogos que terá com o seu bispo, pelas nossas dificuldades. Pronto, e conhecer realmente como nós estamos, porque penso que é importante para preparar o futuro. Toda a gente se queixa que faltam padres, que sou sozinho, e é verdade. Então vamos ver se também este contacto direto com a nossa realidade pode ajudar o seu bispo para o ano a ter decisões que nos sejam favoráveis neste sentido. Este Domingo da Divina Misericórdia, Sr. Padre, foi instituído por São João Paulo II no domingo a seguir à Páscoa. É também esse o motivo pelo qual São João Paulo II acaba por ser também o padroeiro do Dia da Unidade? Exatamente, a figura de São João Paulo II acaba por ser muito particular, e quando começou aqui a nossa Unidade Pastoral decidimos também recordá-lo e invocá-lo desse modo. Temos até uma estátua, não é? No recinto. Exatamente, e por isso bastante bonita, imponente. Exatamente. Até. A procissão será até ao recinto. Uhum. Ali há um desígnio de fazer uma futura capela ou igreja. Uma espécie de santuário, não é? Sim, dedicado. Exatamente. Seja, entretanto, as coisas também, as economias não são assim muito fáceis, mas está o desígnio e vamos ver como é que se pode concretizar. Uhum. Então, São João Paulo II, que foi muito adepto da Divina Misericórdia, foi uma devoção que começou com Santa Faustina Kowalska, da Polónia, que ele também conheceu, que era ali de Cracóvia, e ele, muito tocado por esta experiência da Divina Misericórdia, foi ele que instituiu o Domingo da Divina Misericórdia como o domingo a seguir à Páscoa, e depois foi falecer justamente na véspera deste domingo, por volta das 11h30 da noite, ou das 9h30, portanto ele faleceu nesta solenidade, ou neste dia importante. E então quisemos também nós recordar São João Paulo II como o nosso padroeiro neste dia em que recordamos o seu falecimento. Ele faleceu no dia 2 de abril, que era então as vésperas da Divina Misericórdia. Então, é um Papa atual, não é, seu Padre? Nós, sim, pelo menos a minha geração, lembro perfeitamente do Papa São João Paulo II, e era um Papa muito acarinhado, carinhoso e acarinhado. Foi um Papa muito especial, teve muitos, muitos anos, mas foi ali uma renovação na Igreja muito importante. Ele veio do lado de lá da Cortina de Ferro, da Polónia, ainda então sobre o domínio do Partido Comunista e a influência da União Soviética. Ele ajudou a dar a liberdade à Polónia. Hoje a Polónia é um país que está na União Europeia, que está na NATO. Antigamente eram inimigos, estava no outro lado, mas ele conseguiu, ou ajudou, a que com a sua presença pois pudesse haver uma transição pacífica para a democracia na Polónia. Mas não só isso, depois na Igreja foi um Papa muito importante. Ele veio-nos dizer que a santidade é um convite para todos, que aliás o Papa Leão XIV ainda agora recordou. Veio dizer-nos que a juventude é uma força viva da Igreja, e ele inventou, instituiu as Jornadas Mulheres da Juventude, foi o Papa dos Jovens, atraiu milhares de jovens, é o Papa que fez saudações com o maior número de pessoas, não é? Foi o Papa que defendeu a família, dizia: família, torna-te naquilo que és, a importância de viver a fé. Foi o Papa da nova evangelização, que se deu conta que a Igreja necessitava de uma nova evangelização. Nós vamos falando nisso muito, mas ainda não apanhámos este caminho de uma verdadeira nova evangelização. Vamos ainda conservando muito o que é tradicional, o que é antigo, queremos manter uma forma antiga, enquanto que é preciso algo novo. Nós permitamos isso também nas nossas paróquias. Cada paróquia ainda defende e pretende aquilo que era antigo, antigamente era, e queremos viver tudo ao modo antigo, mas não descobrimos que há um tempo novo e que é necessário viver a fé neste tempo novo com a mesma intensidade ou maior intensidade ainda. As formas têm que ser outras, têm que ser concretizações um bocadinho diferentes, mas a fé é a mesma. Precisa evoluir também, não é? Que a essência tenha que ser necessariamente exatamente a mesma. E o que nos acontece é que fazemos ao contrário. Queremos manter as formas e na essência perdemos-la. Portanto, a Igreja está nesta dificuldade muito forte. E oxalá também esta celebração nos ajude como unidade pastoral e na Diocese de Coimbra como a Igreja. Portanto, estamos num caminho em que efetivamente é isto que o Papa tanto pedia, a nova evangelização. Temos ainda que descobrir caminhos novos que os concretizem também no nosso ambiente. Felizmente na Igreja apareceu muitos movimentos, muitos dinamismos apostólicos que correspondem a esta nova evangelização. E teremos que dizer que a Igreja, apesar da dificuldade, é uma Igreja viva, não é? Nesta Páscoa houve milhares de batizados de adultos, muita gente que se reaproxima da Igreja, apesar de grandes crises que foi atravessando. Portanto, Cristo está vivo, o Espírito Santo está vivo na Igreja. Precisamos todos é de deixar-nos tocar para esta força de Cristo ressuscitado, que se manifesta no dom do Espírito Santo, para que nos atraíra a fé e a alegria da fé. E é isso aqui é o grande desafio que todos nós somos chamados a viver. Muito bem. Passamos do Papa São João Paulo II, falecido, para o Papa atual, que saudou a trégua no Irão, seu padre. O Papa Leão XIV tem tido palavras duras com os Estados Unidos, ele que é americano, mas mais com os Estados Unidos, com quem decide fazer a guerra e do modo ligeiro como às vezes fala sobre a guerra, né? Nomeadamente, como ele falou que destruir a cultura e parecia que era quase um genocídio, ameaçava aquilo, uma coisa que até, quer dizer, ficámos todos, como é que é possível um líder mundial, o chefe do exército mais poderoso do mundo, falar em destruir só por vontade de poder, porque quer dominar e subjugar o outro, e sem ter nenhuma referência, nenhum valor, uma coisa assim um bocadinho espantosa. Então o Papa diz: na sequência destas últimas horas de grande tensão no Médio Oriente e em todo o mundo, acolho com satisfação e como sinal de viva esperança o anúncio de um cessar-fogo imediato de 2 semanas. Só através do regresso às negociações se poderá chegar ao fim da guerra. Pois são palavras que o Papa desta semana, não é? É que todos nós nos unimos. Papa, claro, todos nós ficamos muito satisfeitos com esta notícia de cessar fogo, mas isso de facto vai ser cumprido. E oxalá se possa concretizar. É verdade que o Irão tem sido um foco de terrorismo e também internamente de muita violência, de uma ditadura opressora, uma ditadura mais religiosa, que ninguém pode dizer nada, nem pode contestar. Ainda há várias manifestações que eu pela liberdade, no início do ano, reprimidas violentamente, com milhares de pessoas mortas, certo, entre o próprio povo. Portanto, não é que seja um regime bom, mas também não tudo é válido. Então, a guerra também não é o melhor caminho e depois todos os outros países que não estão diretamente ligados estão a sofrer muito as consequências. Um país decide fazer coisas de modo um bocadinho sem pensar nas consequências, quer envolver os outros países na guerra. Penso que felizmente que os países da Europa não se envolveram na guerra. Mas somos afetados, não é? Mas todos somos afetados, claro. A nível económico estamos a ser muito afetados e a situação tende a agravar-se. E tudo isto não sabemos o que é que vai dar, quer dizer, parece que estamos no tempo em que os tiranos que têm poder militar são os que dominam o mundo. E são os, e parecia que já tinham passado, não é? Que era de outros tempos. Pensávamos que agora era o tempo do direito, do diálogo, justiça, não é? Do diálogo, da lei internacional, do acordo. Não, afinal não, aquele que tem mais poder pode fazer o que quer, e como os outros não podem lutar militarmente, então ficamos aqui. Lamentavelmente. Ainda bem que a Rússia neste momento está esgotada na guerra da Ucrânia e não teve meios para intervir, portanto tínhamos aqui um princípio de uma guerra terrível. A Rússia não ajudou o Irão, porque se tivesse começado a responder de igual para igual, então teríamos estado, se é aqui uma catástrofe. Ia ser muito complicado. Mas também já agora falamos na Ucrânia, outra situação que se alastra, se alastra, se alastra, e já nos habituamos, e que também é muito lamentável que não haja ali a possibilidade, como foi este cessar-fogo, também fazerem o cessar-fogo e poderem dialogar e chegar a um acordo. Mas como poderoso a Rússia quer dominar e quer subjugar, os outros tiveram a capacidade de defender, portanto temos aqui uma situação muito difícil que também nos afeta a todos, e é um mundo difícil em que vivemos. Infelizmente esta guerra às vezes e estes sofrimentos que existem tão violentos também não nos faz pensar o suficiente para optarmos por caminhos de paz, pois cada um também defende a sua o seu pensamento, e também não somos capazes de criar aqui uma opção pessoal por viver a não violência. E oxalá todas estas situações possam servir para criar um novo quadro mundial, mas que seja não de domínio e subjugação, mas de harmonia e de renúncia à violência e ao poder das armas para subjugar o outro, mas de um diálogo harmonioso em que todos possamos entendermos. Aliás, era o que entendi que os astronautas que foram agora à Lua e viam a Terra, diziam: olha, que mundo tão bonito, então não podemos viver lá todos em harmonia e em paz, tão bonito que é visto de fora. E é sempre um pensamento que eu tenho, quem vê a Terra, um espetacular, então, uma coisa, e depois quando entra dentro da atmosfera, só confusão e guerra, percebe, e maus tratos. Infelizmente, não é, seu padre? Seu padre, o Papa que também afirmou que a santidade é para todos. Já o Papa São João Paulo II disse várias vezes, mas o Papa, nesta quarta-feira, na audiência geral, justamente refletia sobre isso, não é? A santidade não é para uma elite. A santidade é um convite para todos. O Concílio Vaticano II dizia isso, é chamada universal à santidade. A santidade que é viver a relação com Deus, acreditar em Deus e depois pôr em prática o amor fraterno, viver na caridade uns com os outros. Esse é o caminho da santidade, onde eu sou capaz de ir mais além do próprio pecado, do próprio egoísmo, da própria visão, do próprio interesse, e descobrir que Deus é Pai de todos, e ser capaz de viver nessa relação filial com Deus e fraterna de um com os outros. Portanto, eu diria que tudo aquilo que é batizado é chamado à santidade de vida, à perfeição da caridade. Imitar Jesus na última ceia, que lavou os pés aos discípulos e que disse: visto que eu vos fiz, fazei o mesmo que eu fiz. Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, é neste amar o próximo, neste disponibilidade para servir o próximo, que é que se descobre a santidade. Então, oxalá, também como resposta a este mundo em guerra e em conflito, que os cristãos saibam optar por uma vida de santidade, de paz e de harmonia de uns com os outros. Que seja assim. Seu Padre, vamos então concentrar-nos na liturgia deste domingo da Divina Misericórdia. É o segundo domingo de Páscoa, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e o relato da primeira comunidade. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. É espantoso, está a ver? E justamente o que estávamos a dizer, o caminho de santidade. Verdade. É que se descobriu a fé, se descobriu a presença de Cristo ressuscitado, e se Cristo é o mais importante, todas as outras coisas ficam relativizadas. Importante é amar-nos uns aos outros. E então, o primeiro testemunho desta comunidade cristã era justamente isso, não é? Era a capacidade de todos serem capazes de se unirem debaixo desse encontro com Cristo ressuscitado e depois viverem em partilha, em louvor, não é? Diziam: todos os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações que faziam em comum. E então é o desafio que fica também para todos nós. É verdade que esta comunidade, primeira comunidade, o início era muito também o idílio, a surpresa, o encanto de Cristo. Depois, progressivamente, foi entrando o pecado também dentro da comunidade e os interesses, e foram sempre surgindo dificuldades. Mas cada comunidade cristã devia ter este sabor, não é? As comunidades religiosas procuram reviver este espírito, não é? Todos os dias frequentavam o templo como se tivesse uma só alma, partiam pão em suas casas, tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia aumentando o número dos crentes. Então, também dizer que o amor de uns com os outros é possível quando está este princípio espiritual comum, quando Deus está presente em todos. e que este viver a alegria fraterna, a alegria de estar uns com os outros em nome de Cristo, é bom que assim continuemos a viver. Às vezes a gente vê que vai-se à igreja ao domingo, por exemplo, as pessoas vão, celebram, participam na Eucaristia, vão-se embora, mas não há alegria comum, não há este estar juntos, este celebrar com fé a Deus. Cada um celebra para si e vai embora. Foi um princípio que se instituiu na igreja, que é a fé individualista. Cada um por si e Deus com todos, ou eu com Deus e cada um... Não, o testemunho é que era uma oração em comum, um louvor em comum, a alegria de estar juntos celebrando a fé e louvando o Senhor. Então, oxalá, também possamos recordar e procurar e saber que devemos tender para este espírito da primeira comunidade cristã. Na segunda leitura, Sr. Padre, da primeira carta de São Pedro, é-nos partilhada esta mensagem: Deus nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo a uma esperança que não se corrompe nem desaparece. São Pedro fala disso, uma esperança viva que nos veio de Cristo, que não pode desaparecer, né? E diz: a nossa fé é muito mais preciosa e corpressível, que se prova pelo fogo e que agora, em Cristo, ganha pleno sentido. E é uma esperança que não se pode apagar. E São Pedro faz um elogio a esta comunidade a quem dirige a sua carta e que faz também a nós, porque ele diz: sem o teres visto a Cristo, vós o amais. Sem o verdes ainda, acreditais nele. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa. A ver? Acreditar. Eu não vejo a Cristo materialmente, mas o acreditar é fonte de uma alegria profunda, inefável e gloriosa, inefável, que nem se pode explicar. E é uma alegria que se estabelece no coração daquele que acredita e que recebe a comunicação do Espírito Santo, não é? E diz: e assim conseguis o fim da vossa fé, a salvação das almas. Portanto, é uma alegria que já se vive no agora e que aponta uma plenitude como salvação eterna, como algo que o dom de Cristo ressuscitado, quando estaremos ressuscitados com Cristo também experimentaremos, mas que já agora, isto é bonito, é fonte de uma alegria inefável e gloriosa. E muitas vezes nós cristãos não experimentamos essa alegria, não temos alegria. Porquê? Porque não acreditamos, porque não acreditamos verdadeiramente, porque eu tenho a minha fé, porque a minha fé é o que eu penso, porque é o que eu quero, é a minha relação pessoal com Deus, mas que se desliga da comunidade, é a fé que eu entendo que é melhor para mim, e não é a fé de Jesus Cristo. Porque quando eu sou capaz de ir à profundidade da fé, tal como Jesus nos apresenta, de encontro pessoal com Cristo ressuscitado e na comunidade, uma alegria inefável e gloriosa. Inefável é tão forte que nem se pode explicar, é difícil expressar. Portanto, também não é que esteja aqui aos gritos jubilosos, claro, em continuidade. Mas é a paz interior, a serenidade interior que nos vai acompanhando e que dá sentido à vida. Mas é só para quem acredita, não é, seu padre? Mas que nos vem pela fé. Portanto, nós queremos alegria sem o caminho conduz à alegria. Depois ficamos sem alegria nenhuma e às vezes vivemos na amargura. E até nas dificuldades da vida, nas contrariedades, aí também se pode experimentar essa presença serena de Cristo ressuscitado, que então se manifesta como uma esperança viva, que não é que eu tenha, mas é a esperança que me põe em caminho, que eu sei que tenho algo a alcançar e que nesse caminho já me vou superando e encontrando as forças que necessito para continuar a viver na fé e com a certeza de que as dificuldades da vida presente não são as que vão ter a última palavra, que o Senhor há de, e a vitória de Cristo ressuscitado, a vitória sobre a morte que nos alcançou na cruz, também somos chamados a participar dessa vitória. Isso é certeza segura. E por isso o chamamento aqui de São Pedro é justamente isso, é que o acreditar nos possa elevar até Deus. Muito bem, Sr. Padre, concentramos-nos então agora no Evangelho. Segundo São João, narra as primeiras aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos no domingo de Páscoa e no domingo seguinte, que é precisamente o da Divina Misericórdia. Exatamente, portanto é muito interessante. Jesus, em primeiro lugar, apareceu a Maria Madalena, aquela que chorava pelo Senhor, que sentia a dor da ausência de Cristo, que procurava a Cristo, e está-nos a dizer que Cristo ressuscitado faz-se presente nos corações que o procuram de verdade. Depois, diz que na tarde daquele primeiro dia, na tarde da ressurreição, apareceu os discípulos que estavam reunidos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então aqui também é um diálogo muito importante, e que também a fé, que reclama a fé, porque o Senhor disse aos apóstolos: a paz esteja convosco, assim como o Pai enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre os apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os tiveres, ser-lhes-ão retidos. Portanto, aqui a fé está a dizer-nos que Cristo nos dá a paz, que Cristo nos confia a missão de o anunciar, e que Cristo deu aos apóstolos o poder de, em seu nome, representando, perdoar os pecados. Por isso é que a confissão é muito importante. Depois nós queremos ter a alegria de Deus, queremos ter a alegria, mas recusamos, por exemplo, este dom tão especial que é a confissão, que é o sacramento da reconciliação. Então como é que eu quero ter a alegria de Deus se eu recuso o que o Senhor nos disse e nos oferece, e que deu ao poder este de perdoar? Quem perdoar os pecados serão perdoados, e quem os tiver serão retidos. Quer dizer, deu à Igreja, aos apóstolos, este dom tão excelente. Nós perguntamos às pessoas: ah, quando eu me confesso? Ah, mas quando me confesso? Claro, e depois como é que vais ter a alegria da fé? Não podes, porque estás amarrado pelos teus pecados. Ora, se Cristo nos deu esta possibilidade, por que não aproveitá-la? Também isto pertence à fé. Esta fé de acreditar sem o ver e viver o que o Senhor disse. Portanto, a Igreja também recorda neste domingo este dom tão excepcional de poder receber o perdão dos nossos pecados. Porque ninguém se pode perdoar a si mesmo. Somente Deus nos perdoa. E quis que fosse através do ministério dos apóstolos. E porquê? Nós não sabemos porquê. Porque quis. Se analisarmos bem, diremos porque Jesus, além de ser o Senhor, também era um bom psicólogo. E sabia que temos necessidade do outro. Necessidade de palavras de conforto e de ânimo. Necessidade de dialogar com a Igreja para escutar este dom do perdão e nos dar ânimo, nos alentar para a conversão de vida, porque senão não continua tudo na mesma. Portanto, eu diria que também aqui é um dom muito, muito excelente. E quando fazemos uma boa confissão em que nos arrependemos e nos pomos ante o Senhor com desejo de vida nova, então há uma renovação profunda, o mesmo que aconteceu com Maria Madalena, em que de uma vida passou a outra totalmente diferente. Então, depois, esta é a primeira parte. A segunda parte é 8 dias depois. Certo. Estando reunidos, apareceu de novo Jesus. Aconteceu que no primeiro dia não estava Tomé. Tomé não estava. E os apóstolos disseram: ah, vimos o Senhor. E Jesus disse: ah, estás agora a enganar-me. Nem penso nisso, eu não acredito nada disso. Como é que é possível? Impossível. Então, se eu vivo é morto, como é que ele está vivo agora? Não acredito. E então Jesus apareceu, estava Tomé também com eles. 8 dias depois, portanto, isto já marca aqui o ritmo do domingo. O Senhor ressuscitado aparece ao domingo. Num domingo, 8 dias depois. Portanto, este é o início da celebração do domingo na Igreja Cristã. Os judeus celebravam o sábado, os cristãos celebram o domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo e porque 8 dias depois voltou a aparecer com os discípulos e marcou este ritmo de semanal em que o domingo, consagrado ao Senhor, se torna o dia do Senhor. Da fé dos cristãos. E então Jesus disse: Tomé, disse-lhe, e Tomé disse-lhe: não sejas incrédulo, mas crente. Tudo falta de fé. Anda cá, mete o teu dedo aqui no buraco dos meus cravos e a tua mão no meu lado. E Tomé faz uma confissão de fé, a grande confissão de fé, porque diz: meu Senhor e meu Deus. É Tomé que faz esta profissão de fé tão clara e tão expressa, em que reconhece Cristo como Deus. E nós conhecemos a Cristo como o Filho de Deus. Mas aqui, na ressurreição, manifesta-se claro: meu Senhor e meu Deus. Esse é Cristo. E depois disse a Tomé, e disse-nos em Tomé a cada um de nós, disse-lhe assim: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Pois era o que dizia Pedro na segunda leitura: acreditamos sem ter visto. Pois felizes que acreditam. Acreditar é motivo de felicidade. Mas há por aí muitos como São Tomé. Eu diria ver quase, para crer, quase não é? Todos. Quase todos. Nós acreditamos. O que dificulta é essa tal fé, não é? Essa esperança que, e essa alegria pois, de acreditar, sem ver. Mas esse é que é justamente o problema. Portanto, agora não é a materialidade. O ver será na vida eterna. E, aliás, São João, numa das cartas, tem uma expressão que é muito sublime, na primeira carta de São João, capítulo 3, em que diz: seremos semelhantes a Deus porque o veremos tal como Ele é. Portanto, o destino é elevadíssimo. Em Cristo seremos igual a Cristo. Tocaremos a Deus. De algum modo, os santos antigos até falavam da divinização do homem. É que vai tocar a Deus e é como Deus. Algo que supera a natureza humana de uma maneira absolutamente incrível, não é? Mas o que é que o Senhor está aqui a dizer? O que está, a gente não vê, mas se eu acreditar, serei feliz. Não sou feliz por tocar, mas por acreditar, não é? Por professar a fé. Então, é o mesmo convite que tínhamos, esta alegria inefável e gloriosa, feliz porque acreditas. Portanto, quando eu sou capaz de dar o passo a acreditar, o Espírito Santo inunda-nos. Então vem esta força poderosa. Agora, o problema é como, o que é acreditar? Como é que se faz esse movimento? Um movimento espiritual não imediato, não é? Não imediato. Porque a gente acredita no que vê, acredita no que domina, acredita no que sente. Mas há aqui um momento de abandono em Deus, que é um salto no infinito. Quase que diria um salto no escuro, mas não é bem um salto no escuro. É um salto em que abro o coração a Deus e deixo que ele me toque. Depois, o acreditar não é uma fé cega e contra a inteligência ou no absurdo, não. É uma fé que depois se experimenta, porque a alegria experimenta-se. É uma fé que depois se retifica pelo sentimento interior ou até quase pela experiência emocional, de me descobrir tu a tu com Cristo, lado a lado com Ele. Mas não é algo que eu possa dominar, é algo que vem do encontro com outro, como dois namorados, não é? Ou duas pessoas que se amam, que há ali uma faísca que aparece e que torna a relação feliz. Pois o acreditar é algo assim, é uma presença de Deus que desperta uma relação interior de onde o amor é o que prevalece. Então lá ficamos com este convite, com este convite grande a acreditar. E, aliás, depois o texto termina justamente assim: muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram aqui descritos. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Tudo isto é para acreditar. Portanto, o acreditar é o grande desafio, é o grande convite e é a grande possibilidade que temos para viver a vida tu a tu com Deus, experimentarmos a alegria do encontro com o Senhor e a alegria interior e a felicidade de poder estar, saber que somos amados por Deus, que Deus nos ama e que a nossa meta é alcançar a Deus. Muito bem, Sr. Padre, estamos na reta final do nosso programa de hoje. Temos umas sugestões, não é? Bem, então hoje, como falámos tanto de São João Paulo II, tínhamos dois cânticos em vez de um. Bem, um não é um cântico, um é uma oração. E sim, o cântico é o hino que se fez em honra a São João Paulo II, depois escutaremos, mas temos então uma oração que é de São João Paulo II, que é a oração do Pai Nosso em latim, que o Papa cantava e várias vezes cantava. Então esta é uma gravação feita numa missa, mas em que se ouve perfeitamente a voz do Papa que canta a oração do Pai Nosso, que nas celebrações do Vaticano normalmente são em latim, para que todos os povos possam cantar. Então temos aqui a voz do Papa e depois então o hino dedicado ao Papa abrir as portas a Cristo, que foi as primeiras palavras que ele disse quando apareceu como Papa, que escolheu o nome de São João Paulo II, quando as primeiras palavras foi isso: abrir as portas de Cristo. E mais, escancarai as portas a Cristo, deixai que Cristo entre no vosso coração. Ficamos então assim, com estas, escutando o Papa e cantando o seu hino. Vamos então ficar, Sr. Padre, com estas sugestões. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, primite nobis debita nostra, sicur et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos a mal. Thank you. Sr. Padre, que bela forma de terminarmos o nosso programa de hoje, não é verdade? Portanto, a lembrar também que este domingo da Divina Misericórdia é também o dia da Unidade Pastoral, portanto um dia muito importante também para a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, e apela-se à participação da comunidade, não é verdade, nestas celebrações. Exatamente, convidamos todas as nossas irmandades, oxalá possam estar presentes e estar connosco, e também toda a comunidade. Não faremos outras missas durante o dia, para que possamos todos participar. É verdade que às vezes é um bocadinho mais incómodo, um bocadinho mais difícil, temos que nos deslocar, já não é na nossa igreja, mas é uma maneira também de manifestar a nossa fé, de ligar-nos uns com os outros, celebrando a Cristo ressuscitado. E hoje, ou neste domingo, junto com o nosso padroeiro, São João Paulo II. É uma forma de viver a fé em união. Não é verdade, Sr. Padre? Muito obrigada. Até ao próximo programa. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.